l'administration de Radio Arc-en-Ciel vous souhaite une bonne et heureuse année 2020. Une année riche en événements se prépare pour Radio Arc-en-Ciel. Nous pouvons dès à présent vous annoncer les prochaines dates. Repas suivi d'un bal pour la fête des amoureux, le 15 février à la salle de Saint-Privé-Saint-Ménin, avec le groupe de Schwadl et le duo 25 avril pour créer l'ambiance musicale. Et une morue à la portugaise pour régaler vos papilles. Puis, le samedi 25 avril, à nouveau à la salle des fêtes de Saint-Privé-Saint-Mémin, le bal de la Révolution des œillets. Et n'oubliez pas, début juillet, au Parc de Lignerolles, notre grand week-end festif, la fête des Saints Populaires. Donc, devenez adhérents, partenaires, animateurs, mais faites grandir cette famille Radio Arc-en-Ciel. Please and no. Des meilleurs vœux et une bonne année. Please and no. Une très belle et heureuse année. Bonne année à vous. Prospero anno. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année et restez à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. Então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, eu estou cá mais uma vez para mais uma emissão fim de semana à porta. Vocês estão na presença de Lourenço. Ora, hoje são 10 de janeiro de 2020. Espero que vocês vá passar uma ótima manhã na minha companhia e estarei aqui com muita, muita música portuguesa. E ora, então eu tenho aqui um pequeno anúncio para anunciar, que é um anúncio, este anúncio para a senhora Odete Capela, que faleceu ontem. Para quem quiser assistir ao funeral, que há uma missa sábado às 10h30, às 10h30, na igreja da Suze e no cemitério de São João de Blanc. Ora então, para quem conhecer esta senhora, que foi a ser Odete Capela, se quiser assistir ao seu funeral, pode então ir no sábado, ter uma missa às 10h30 na igreja, depois a seguida no cemitério de São João. Então, da minha parte, muito atrás para a família e que Deus a tenha em paz. Ora, vamos começar então com a música, como é habitual, estarei aqui até às 10 horas. Então vamos começar com Teixeirinha. Sentado à beira do fogo, sentindo o peso da idade, tão triste o velho tropeiro, quase morto de saudade. 80 anos nas costas, sempre lidou com boiada, mas nunca em suas andanças deixou um boi na estrada. Agora não pode mais, seu corpo velho cansado, às vezes fica caducando, começa a gritar com o gado: heira boi, heira boiada, se assusta e recobra o sentido. De novo fica calado. Este velho de 80 muito pra mim representa. Ouça o meu verso rimado. boiadas que ele tanto amou. Morreu feliz porque vou continuar as boiadas que ele tanto amou. Enterrei ele na beira da estrada pra ver a tropa que passa e se vai. Leiam na cruz, vocês vão. Até estar distante, longe dos olhos, não do coração. Quando a distância é maior, aumenta o amor, redobra a razão. Quando a tristeza me invade, chega a saudade, basta-me pensar que o teu desejo mais forte, perto de mim, também está. Triste sorte, triste sina, nada a fazer, nada a dizer. O destino está traçado, este é o nosso fado e a volta de ser. Sozinho, não estou. Sozinho, não estou. Sozinho, não estou. Sozinho, não estou. Ando perdido, perdido e sozinho, sozinho não estou. Tenho o que mais importa, que é o teu amor que Deus me mandou. Podes até estar distante, longe dos olhos, não do coração. Quando a distância é maior, aumenta o amor, redobra a razão. Quando a tristeza me invade, chega a saudade, basta-me pensar que o teu desejo mais forte, perto de mim, também está. Triste sorte, triste sina, nada a fazer, nada a dizer. O destino está traçado, este é o nosso fado e a volta de ser. Sozinho, não estou. Sozinho, não estou. Sozinho, não estou. Sozinho.

essa noite calma e tão amena, acabei por me render. Ora então, 9 horas e 26 minutos, mais uma vez, muito bom dia a todos. Ora, estão à escuta do fim de semana à porta. Então estão à escuta de com o animador Lourenço. Ora, então vamos falar um bocado do nosso tempo. Quanto à meteo, o tempo está com um céu muito encoberto, com muitas nuvens e chuva. Então temos de 7 a 8 graus para hoje. E a partir de amanhã começa a melhorar um bocadinho o tempo. Então, muita coragem e uma ótima sexta-feira que eu desejo a vocês todos. Então, música. Madalena, és tudo para mim. Do teu nome eu fiz um poema a pensar em ti, Madalena. Pensar em ti Madalena. Ora, para quem trabalha, muita coragem, e para quem viaja também muita coragem, que tenham cuidado com as estradas e tudo, que estão muito escorregadias. Então, continuamos com a música. Boa coragem a todos, a toda a gente que trabalha. Eu vou lá para a terra da Maria. Eu vou lá para a terra da Maria. Quem quiser venha comigo, pois eu volto qualquer dia. Quem quiser trago os meus sonhos há tanto tempo guardados. Eu já nem sei onde quero estar agora. Quero ficar, mas no fundo eu tenho pena dos olhos de uma pequena que me fazem ir embora. Dos olhos de uma pequena que me fazem ir embora. Eu vou lá para a terra da Maria. Venha comigo, pois eu volto qualquer dia. Quem quiser, venha comigo, pois eu volto qualquer dia. Beijinho português. Ai, beijo, um beijo, dois e beijo, três. Como é gostoso, beijinho português. Ai, beijo, um beijo, dois e beijo, três.

dizer como é que tudo começou. A minha vida já não faz sentido agora. Ora então, são 10 horas aqui na nossa Rádio Arcanciel 96.2. Então espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. E eu estou aqui é para isso, é para fazer o gosto de meter música boas e bonitas que para vocês estarem à escuta. Então, para quem trabalha, muita, muita coragem. Para quem viaja, também. Ora, então, vamos continuar com a música até o meio-dia. Vocês estão na presença de Lourenço. Estarei aqui com vocês até ao meio-dia, com muito, muito prazer. Para viver sem a paixão que me atormenta e persegue a toda hora. Pois sem crer fiz tanto mal, nunca soube ser igual ao que tu imaginavas para. En harmonie, la FM en couleur. En couleur. Ora, 10 horas e 2 minutos, então eu vou passar a minha primeira dedicatória, que é da parte de Ser Esperança para todos os doentezinhos do mundo, não esquecendo Madame Pinheiro, meu senhor Armando e toda a gente que a conhece, e ela deseja um bom dia a toda a gente, e mesmo aos animadores. Então, de minha parte, muito obrigado. Vamos ouvir o Rui Bandeira, Sofro em Silêncio. Este meu sofrer de te querer amar e ter-te só para mim. Queria te contar, mas já não dá mais. Se me amas como eu a ti, como vou fazer para te dizer que tudo o que sinto é pura paixão? Choro em segredo porque tenho medo que tu não me dês teu coração. Me digas que não. Sofro em silêncio, queria tanto ter-te aqui na minha vida. Minha alma sem te ter anda à deriva. Como dói viver sem ter o teu amor? Aqui comigo, mas falar-te deste amor eu não consigo. Assim vou alimentando a minha dor. Como vou esconder este meu viver de te querer beijar, ter teu corpo no meu? Queria te falar, eu não vou negar que o meu sonho é ser apenas teu. Como vou fazer para te dizer que tudo o que sinto é pura paixão?

É tão bonita vestida de branco a noiva. Ajoelhada a rezar no altar da igreja. Espera ansiosa que o noivo lhe ponha a aliança. Ouvir o padre dizer: abençoada seja. Quando chega o verão, que linda noiva. Ela vai casar, que linda noiva. Sinos a tocar, que linda noiva. É dia de festa para as noivas de verão. Quando chega o verão, que linda noiva. É o dia mais lindo para todas as noivas. Deixam de ser raparigas para serem mulheres. Lágrimas de alegria derramam seus olhos e pede a Deus que esse amor faça sempre viver. Quando chega o verão, que linda noiva. Ela vai casar, que linda noiva. Sinos a tocar, que linda noiva. É dia de festa para as noivas. Chega o verão, que linda noiva. Ela vai casar, que linda noiva. Sinos a tocar, que linda noiva. É dia de festa para as noivas. Ora, 10 e 15 minutos na nossa Rádio Arcanciel. Ora, então, eu vou-vos deixar com esta cançãozinha e depois vou passar a uma página de pub e depois a seguir continuaremos com muita, muita música. De mais fininha madeira. Olha o mel do deixar, canta assim desta maneira. Quer que eu faça uma gaiola de mais fininha madeira? O teu mel é cantador, mas deves de compreender. Tu pediste-me um favor e eu não te posso fazer. Oi, o mel de Isaura, já ia andar a mudar a

sair juntos. Passear com o meu lado. Abraçar-te quando quero. Dar-te um beijo apaixonado. Nada nos vai separar. O nosso mundo é aqui. Não gosto da solidão. Quero estar ao pé de ti. Já estou aqui. Já estou aqui. Ora, 10 horas e 39 minutos, espero que estejam a passar uma ótima manhã. Ora, então tenho aqui um disco pedido que é da Fátima para José Queiroz e não esquecendo todos os animadores da Rádio Arcanciano e que ela deseja um bom dia ao São Charri José Queiroz. Ora, então vamos passar, vou aqui passar uma canção que tem por título Susana. Teu amor e nada mais. Vamos ouvir esta linda canção. Ter um mundo aos pés.

amor que alguém te chama. Põe-lhes água fresca numa jarra dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar de quem são, tu respondes: são de quem me ama. Ora então, 10 horas e 47 minutos e tenho aqui mais um disco pedido, que é da parte de Bruno para todos os animadores e todo o auditório da rádio, que é o nosso animador de Porta Aberta ao Desporto. Então ouvimos o Cris Ribeiro, Cana Verde. Saudações a toda a gente, por aqui vou começar. Ao som destes brasileiros é um regalo cantar. Ao som destes brasileiros é um regalo cantar. Senhora da Peneda, que morais na Gabieira. Nossa Senhora da Peneda, que morais na Gabieira. Vimos ouvir Cris Ribeiro, Cana Verde, que foi pedido de Bruno, do nosso animador de Portas Abertas ao Desporto. Então ele pediu para todos os animadores e todo o auditório que desejam um bom ano. Então, por minha parte, muito obrigado. E então ficamos à escuta de meu velho pai. Meu velho pai, preste atenção no que lhe digo. Meu pobre papai querido, enxugue as lágrimas do rosto. Porque papai que você chora tão sozinho. Ora, 10 horas e 51 minutos, se você ainda não ligou na nossa rádio 96.2, então ligue-se, ligue-se à música, ligue-se à Rádio Arcanciel 96.2, Orleão. Pobre velho adorado, é seu filho que está falando. Quero saber qual é a tristeza que existe. Não quero ver você triste, porque é que está chorando. Música.

de baratesa. Comecei na brincadeira e fiquei de baratesa. Diz a rapariga assim: és filho de boa gente. Oh, se eu olho o que te digo, tens grande papo na frente. Eu fiquei desatinado. Agora te vou contar um papo que o Silva tem. É para vos alegrar. A rapariga contente, como tanta gente viu, estou cheinha de palpar e nunca me esqueceu. Mas se eu veio eu nunca vi papo grande como o teu. Mas se eu veio eu nunca vi papo grande como o teu. É certo que tens razão, eu dou bons passos em frente. O papinho deste Silva é para te pôr contente. Diz lá para as tuas colegas que eu sou forte e valente. No final da nossa história eu continuei a cantar. Diz ela para o meio espanhol: anda cá para ela palpar. Quando ela pôs a mão, saltam aos pulos no ar. Ai Jesus, Nossa Senhora, até me vou assustar. Mas à beira da espanhola existia uma francesa, queria-me palpar também. Disso eu tenho a certeza, apalpou-me tanto, tanto, e eu sempre vê-la acesa. Dei a mesma volta ao Minho com minha vela no ar. Dizem todas raparigas, umas para as outras sem parar: a bela do Silva é melhor que podemos encontrar. Até lá que meus senhores, nunca nada fui parar. Também elas me palparam, podeis ter vossas certezas. Hoje encontro-me no Minho com portuguesas e inglesas. Meus senhores, eu terminei ouvindo-me raparigas. Isto tudo foi mentira, não ligueis que são cantigas. Um abraço e vou-me embora, que estou a ficar cansado. Mas as que estivessem par são levado do diabo. Vindo cá para a minha beira, eu faço-vos o meu fado. Ora, 11 horas e 8 minutos e estamos à escuta de Manuel Silva, Manuel Silva. Então vamos ficar com, a seguir vamos ficar com Emílio Eduardo, Chora Carolina. E esta canção é da minha parte dedicada a todas as pessoas que me conhecem e não esquecendo a minha equipa de caçadores de Chatanop Soluá e não esquecendo também o Sr. Saruga. Ora, então esta cançãozinha vai para o Sr. José, para o Sr. Fernando, para Francisco Correia e César Henrique. E para mim também, não é? Sou eu que dedico. Ora, então, espero que eles fiquem contentes. Chora, chora, chora Carolina. Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar. Chora, chora, chora Carolina, esse choro é

contigo. O que me resta na mente, minha mãezinha é meu vulto. Recebas uma oração deste filho que é teu fruto, que dentro do peito traz o seu sentimento oculto. Desde 9 anos tenho o meu coração de luto. Desde 9 anos tenho o meu coração de luto. Ora, 11 horas e um quarto, pois então ouvimos de ouvir o Teixeirinha, o Coração de Luto. E ao falar de Coração de Luto, tenho aqui um pequeno anúncio que é da parte do senhor de Lionel para a senhora, da parte para a senhora Odete Capelle, que faleceu ontem, para quem queira assistir ao funeral, que há uma missa sábado às 10h30 na Igreja da Source e no cemitério de São João de Blon. Então, para todas as pessoas que conheceram esta senhora, se quiser assistir, é amanhã às 10h30 na Igreja da Source. Então, e nós vamos continuar com música. E então eu tenho aqui uma dedicatória que é da parte de Maria do Céu para todos os doentinhos do mundo, não esquecendo todos os animadores e não esquecendo Madame Pinheiro, seu marido, Elizabeth, e que deseja muita, muita saúde para Elizabeth e que para todos os doentes do mundo. Então vamos escutar a música que ela adora, vai ser Leonardo, Uma Lágrima. Disse-me um triste adeus e foi embora. Agora o coração reclama. Agora sei que não me ama e minha vida está chegando ao fim. Até demais. O céu pra mim não tem nenhuma cor. Agora sei que estou sozinho. Agora estou sem seu carinho. E minha vida não tem mais valor. Seu carinho e minha vida não. 11:20, então, e vimos de escutar Leonardo Uma Lágrima, que foi pedida de Maria do Céu para todos os doventinhos e para a Madame Pinheiro e Elizabeth, e não esquecendo toda a gente que a conhece. Ora, então, vamos continuar com Jorge Loureiro, Adeus, Adeus. Deus, se Deus quiser, para o ano vem outra vez. Adeus, adeus, adeus. Eu ainda não vou embora, irei ao meio-dia, mas cá estarei, não é para o ano, é terça-feira, se Deus quiser. Adeus, adeus, adeus. Se Deus quiser, para o ano vem outra vez. Em gesto de despedida, vou cantar. Então, vocês estão à escuta do Fim de Semana à Porta. É bom quando chegou à sexta-feira, não é? Eu sei bem. Então, para quem trabalha, muita coragem, até logo. E quem faz, quem vai em viagem, que tenha muita viagem boa e que continue e que faça cuidado na estrada. Então, vamos ouvir música até ao meio-dia. Estamos apenas a quase a meia hora do nosso fim de programa. Vamos à música. Imenso trabalho. Adeus, adeus, adeus. Eu vou-me embora com saudades de vocês. Adeus, adeus, adeus. Se Deus quiser, para o ano vem outra vez. Adeus, adeus, adeus, eu vou-me embora com saudades de vocês. Adeus, adeus, adeus. Se Deus quiser, para o ano vem outra vez. E despedir porta em porta, e de pedir ninguém gosta, de algumas pessoas recebeis fraca resposta. Eu respeito e dou valor todo homem que é festeiro. Recebei os cumprimentos do amigo Jorge Loureiro. Adeus, adeus, adeus. Eu vou-me embora com saudades de vocês. Adeus, adeus, adeus. Se Deus quiser, para o ano vem outra vez. Adeus, adeus, adeus. Eu vou-me embora com saudades de vocês. Adeus, adeus, adeus. Quiser para o ano vem outra vez. Adeus, adeus, adeus. Eu vou-me embora com saudades de vocês. Adeus, adeus, adeus. Se Deus quiser para o ano vem outra vez. Adeus, adeus, adeus. Eu vou-me embora com vocês. Adeus, adeus, adeus. Se Deus quiser, para o ano vem outra vez. Adeus, adeus, adeus. Thank you. sonho. Amigo muito risonho, tu podes ter bem de perto um inimigo medonho. Com muitos que tu passeias, tem cuidado, não te iludas. Mostram tão boas ideias e são falsos como Judas. Pois não se pode contar, pois não se pode contar nunca a verdade a ninguém. E às vezes melhor é quem faz pouco caso dos amigos. Só assim pode ter paz e ter menos inimigos. Amigos e camaradas, amigos e camaradas, há quantos para aí fingidos? Que andam sempre à sua volta, alguns até já antigos. É uma camaradagem nos copos tão desfingidos. E quando falta o dinheiro, também faltam os amigos. É sempre dos mais conhecidos que aparece uma maldade. Pois ter amigos é bom, mas não é necessidade. Caro ouvinte, não se enerve. Caro ouvinte, não se enerve. Não ofende nem pisa. Serva quem serve, só o toma quem precisa. Ora, então, 11 horas e 29 minutos. Então, eu tenho aqui um disco pedido que é da parte de Sr. Joaquim Ferreira, que era o nosso antigo animador, e até gostava que ele viesse outra vez, mas eu tenho aqui um pedido que é para a sua mulher, que ela faz hoje os seus anos. Ora, então vou passar mesmo uma cançãozinha dele, que vamos ouvir, e então vai ter pelo título Vamos Brindar. Então, por minha parte, Madame Ferreira, bons parabéns. Quem na rua na noite fria, só eu vi o luar. Voltava à casa quando vi que havia um velho bar. Não me hesitei, fazia frio e não entrei. Tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de Braga Moção. E um homem velho se acercou e assim falou: vamos brindar. E o vinho verde me fará recordar a aldeia branca. marca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com verde vinho para que eu possa cantar canções do Minho que me fazem sonhar com o momento de voltar ao lar. Naquele dia triste, o velho Luís, que eu deixava tudo quanto existe para fazer feliz a Ana, a mãe, a casa, o pai, o cantão bem. Pensando agora naquela cena que na rua estampa, recordo a mágoa, recordo a pena, com ela vivi. Bom português, regressa breve e vem de ver. Vamos brindar com verde vinho, que o meu Portugal, e o vinho verde me fará recordar aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com verde vinho para que eu possa cantar canções do Minho que me fazem sonhar com o momento de voltar ao lar. Aldeia branca que deixei atrás do mar. Vamos brindar com verde vinho para que eu possa cantar. Ora então, vimos de ouvir uma bela canção, Vamos Brindar, que é do Seu Ferreira, que foi pedido para a sua esposa, que faz o seu anos hoje. Então, muitos parabéns. Então, eu tenho aqui uma outra dedicatória, que é da parte de Madame Nicole Dias, que deseja um bom aniversário à Madame Ferreira. Então, vamos ouvir a canção Feliz Aniversário. Feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário, muitos anos de vida. Feliz aniversário, nesta data tão querida. Hoje é o seu dia, curta com alegria, que Deus te ilumine a todo segundo. Nós todos te amamos, por isso desejamos toda a felicidade deste mundo. Que todos os seus sonhos tornem realidade, que Deus te ilumine e te ajude. Só o Deus que interessa, o resto não tem pressa, seja sempre assim, não mude. Feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário, muitos anos de vida. Feliz aniversário, feliz aniversário.

te agradecer por tudo e pedir-te para não me abandonar. Rezo em forte meu templo, cuida de quem tanto adoro para mim. E protejo os meus amigos que estão sempre comigo. Jesus, dá-me coragem com a tua luz, nesse teu manto cheio de cor, de refúgio para um dia melhor. Nossa Senhora, confio em ti, pois sei que um dia vou ser feliz. Ora, pois é, meus amigos, assim cheguei eu ao fim da minha missão, fim de semana à porta. Espero que vocês tivessem passado uma agradável manhã, e que eu foi um imenso prazer estar aqui com vocês, e espero que vocês ficassem na mesma contentes com a minha missão. Ora, e então, estarei cá terça-feira, se Deus quiser, para a minha missão A Música é Vossa. E até lá, eu desejo-vos um ótimo fim de dia, um bom fim de semana a todos, com muita saúde e que vocês tenham muitas coisas boas. Então, mais um feliz ano novo que eu desejo a toda a gente e que tenham tudo bom, é o que eu desejo. Ora, estarei cá então terça-feira e até lá vocês cubram-se bem, porque o tempo vai estar um bocadinho mau. E espero que vocês não apanhem a gripe. Façam cuidado com a gripe. Ora, então daqui a pouco vamos deixar com a RTP Internacional. E bom apetite a toda a gente. E até lá, bom weekend, bom fim de semana. E até terça-feira, se Deus quiser. Bom dia, 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Miguel Soares agora com uma síntese da atualidade.